controle, poderia coordenar o voo 987 voar direto para Bridge? Guardando. Autorizou direto o Bridge, gol no 8-7. Ok, voando Bridge, gol no 8-7, muito obrigado. Para o TAC, TAN 3601, no seu V 120, 4 horas e 10, alternada em Galeão. Copiado 3601, no TAC, aprovada à direita, ponto espera próximo 0, ajuste no 009, ponto espera sobre torre 118.95. TAN 3601, tem um bom voo. Confirma o ajuste 1009? Acabou de mudar, senhor. 1009. Ótimo, no 009, prossegue para o ponto espera 10, quando lá torre 1895, TAN 3601, bom dia. Só para informação, no ATIS, a informação é que está como 1.011, ajuste, ok? Ah, sim, eu acabei de ver, também não entendi, senhor. O senhor poderia checar no equipamento do senhor o que recebe? Agora, aproximadamente, na posição, está dando 20 pés aqui. Ok, é um incidente, então, perto de 1.009. Obrigado. Recife no 33-25. 1-3-3-2-5, 1-8-1-7, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Tem 3601 no ponto de espera da 1-0, pronto. 3601, decolagem autorizado 1-0, vento 0-9-0 graus, 0-6-9. Aguardando a decolagem, tem 3601 no ponto. 3601, decolou 53, controle 1998. 198, bom dia, TAN 3601. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, é o TAN 3601. Bom dia, estou 3601, contato Orlando, estou procurando 360, seja da 360, se possível, para o Odebridge. Foi Leida, 3601. Para o de Leida, 3601. 3601, atualizado direto bridge. Direto bridge, TAN 3601. Obrigado. 3601, chama agora Recife, frequência 133, decimal 25. O 3601, chama Recife, 133, decimal 25. 96601, controle Salvador. Tá 3601, controle Salvador. Foi efetuado várias chamadas. Chame Recife na frequência 133.25. Solo Salvador, bom dia, Oxané 6251. Gente da Foxtrot, pronto para a cópia, autorização, Guarulhos. Oxané 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, um pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 1-9.8, torre 1-8.95, transponder 5-1-1-4, Xenemia 251. Autorizado Guarulhos via Upper Zulu 16, até o Bravo Hotel Zulu, após direto 13, após conforme a rota do plano de voo, nível autorizado foi o 360, decola da 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, Bridge, 19-8 a frequência do controle, 18-95 a frequência da torre, 5-1-1-4 no transponder, Xenemia 6251. Correto, Xenemia 251, no portão 8, chame pushback acionamento. Camarada. Via Solo Salvador, Oxané 625, posição 8, Livre, chame táxi 6259. Vai chamar táxi 6259. Doutor Oxané 6251, está pronto para o táxi, tem 141 a bordo, 5 horas e 10 de autonomia, Tenente Galeão. Do 6251, táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 010 agora, acabou de mudar 1010, no ponto de espera chama em torre frequência 118956251, tem um bom voo. Ajustado 1010, táxi via Pátio e Índia, ponto de espera 1895, até lá na frente do Oxané 6251. Bom dia, Torre de Salvador, Oceanet. 6251 está na ponta de espera, está no 0. 6251, decolagem autorizado no 0, vento 070 graus, 069. Desalinhamento de decolagem, 5 no 0, Oceanet, 6251. Decolou 43, controle 1998 com controle, Oceané 6251, obrigado, bom dia. E controle de Salvador, Oceané 6251, decola cruza 1710 da Eulê. 6251, veja, suba e mantenha 360. Sensão 360, possibilidade de voar Leda? Autorizado. Direto Leda, Oceané 6251.